alteração. Eu vejo muito disso, ser humano colocando a natureza em risco. Tá cada vez difícil, sempre mais propício, melhor preservado que pagar com sacrifício. A água está escassa no planeta Terra, potências ditadoras patrocinando guerras. Na estatística milhões, vítimas de canhões, combate entre nações, estratégia entre milhões. Satélites, radares, ogivas nucleares, em milésimo de segundo o mundo vai pelos ares. É o fim da nova era, onde o terrorismo impera e a destruição do homem é cada dia acelera. Registros atuais, fenômenos naturais, catástrofes mortais, salve-se quem for capaz. Estado de emergência, desespero, terror, tsunami, terremoto, furacão devastador, desequilíbrio ecológico, trazendo consequências. Ninguém sabe dizer por que surgem tantas doenças, quanta devastação, destruição do patrimônio. Prejuízo a céu aberto na camada de ozônio. Não seja ignorante, faça a coisa certa. A mensagem é positiva, é um estado de alerta. Preserve a natureza, colabore com o futuro. Evite que a humanidade amanhã passe a pura. Novo milênio é um desafio, o mundo tá por um fio. Observe em sua volta o que o homem destruiu. Seu futuro obscuro, você mesmo construiu. Novo milênio é um desafio, o mundo tá por um fio. Observe em sua volta o que o homem destruiu. Seu futuro obscuro, você mesmo construiu. Escaso destruição, muita aniquilação. Novo milênio, corrupção, multiplica ambição. Como no Japão, presas do ataque, sofrimento e extermínio. Hiroshima e Nagasaki, genocídio no Iraque. Tio Sam interesseiro, de olho no petróleo, investimentos financeiros. Crianças mutiladas, mães desesperadas, massacre e torturas, vítimas fuziladas. A coragem do homem bombo, atentado que assombra. Milícia terrorista, comemora e zomba. Nações, multidões, questões de religiões. Do Oriente ao Ocidente, surgem as rebeliões. Protestos contra a ONU e o imperialismo. Os Estados Unidos é o rei do terrorismo. Eles querem controlar a floresta amazônica. Só que perdeu sua máscara, sua postura harmônica. Ainda querem pregar que promovem a paz. Desumanos na calada, cada vez se armam mais. Monitoramento de todos os continentes. Só que sua criação não controla as nossas mentes. Aqui os MCs são mais inteligentes. Queremos que a nossa gente possa viver livremente. O mundo em conflito, escute os gemidos. Absurdos destruídos, compraria dar o grito. Novo milênio é um desafio, o mundo tá por um fio. Observe em sua volta o que o homem destruiu. Seu futuro obscuro, você mesmo construiu. Novo milênio é um desafio, o mundo tá por um fio. Observe em sua volta o que o homem destruiu. Seu futuro obscuro, você mesmo construiu. Pode crer, meus aliados, cheguei com uma solução. Eu vou fundo nessa história para alertar meus irmãos. Pare com a violência, chega com a destruição. Vamos proteger o mundo contra a poluição. Unindo nossas forças para tentar melhorar. Se você não se preocupa, então quem vai se preocupar? Comece a agir, pois temos que evitar. O certo é plantar e o errado é desmatar. A água está acabando, uma hora vai esgotar. A doença está surgindo e a cura onde está? Médicos e cientistas investem em estudo, mas não sabe dizer qual será o fim do mundo. Já chega de guerra, vamos procurar a paz. União e harmonia é o que nos satisfaz. O plano e confraria abre o olho da nação. Reflite nessa ideia para libertar o mundão. Novo milênio é um desafio, o mundo tá por um fio. Observe em sua volta o que o homem destruiu. Seu futuro obscuro, você mesmo construiu. Novo milênio é um desafio, o mundo tá por um fio. Observe em sua volta o que o homem destruiu. Seu futuro obscuro, você mesmo construiu. Seu futuro obscuro, você mesmo construiu.